te entregou pra eu cuidar. Ele me ama demais. Eu não diria jamais que um presente assim cairia do céu pra mim. Você. Mon plus beau rêve.